andrecedesmoral.com.br. Paredão Granada. Tamo junto, DJ Bruno Mix, explodiu. Ó, e hoje é dia de baile, só pras inocentes, que hoje tão carente, tá querendo dançar. E hoje é dia de baile, só pras inocentes, que hoje tão carente, tá querendo dançar. E quando escuto o pare, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do paredão. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do paredão. Vai descendo, vai descendo, vai. Ela desce, ela desce, na frente do paredão. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do paredão. Em nome da LG Produções, chegou os cursos na minha. Alô Juan, explodiu. E hoje é dia de baile, só pras inocentes, que hoje tão carente, tá querendo dançar. E hoje é dia de e só pras inocentes, que hoje tão carente, tá querendo dançar. E quando escuto o paredão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do paredão. Ela desce, ela desce, bate o bumbum, bate o bumbum. Ela desce, ela desce, na frente do paredão. E vai descendo, vai descendo, ela desce, desce, desce. Ela desce, ela desce, na frente do paredão. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Olha só, olha o escocês. André Cedis, o mural de Ibi Coara. Salve meu parceiro Bigodinho, da Barbearia Charme, tamo junto.